Melodic Cast. O seu encontro semanal com o melhor do AOR, Hard Rock, Heavy Metal, Classic Rock, Sleazy Rock, Melodic Rock, Hard and Rap. Fala galera, estamos começando mais um Melodicast, o podcast do grupo do Facebook AOR Hard Bastards, e estamos aqui com o Juliano Malon. Fala, Juliano. Aleluia, irmão, aleluia. Estamos aí com o senhor Sérgio. Fala, Sérgio. Um abraço a todos, é sempre um prazer estar com vocês. E a dona Elaine. Alô, tudo bom, gente? Tá bem. Na verdade, hoje quem está participando do grupo é o Caco. A Elaine não pôde vir. Por isso que nós temos essa voz afônica. É o Mark que tá aí? É. É o David Cloverdale. Hi there, guys. I'm Mike Fee for Holy Child. Manda um baby, baby, baby. Um baby, baby, baby. Tá fino. Tá, tá bom. Vamos começar o programa aí, dando nossos parabéns aí pro Leonardo, né? Isso. Ele... Pessoal, e Léo? Parabéns, Nina! Léo, Luciana, com a Nina. Esse aqui é o Nina Cast. Nina Cast. Cara do pai! Não, não, não, não, não, não, não, não. Menina linda, cara, não tem nada a ver com o Léo, bicho. Nada. Olha lá, nada. Léo, claro que você é bonito. O Sérgio te acha gato, ó. É, eu vi uma foto agora da menina com sono, coisa mais linda, velho. Se eu fosse lá, eu pedia o teste de DNA, velho. Eu queria meu papai. Brincadeira, Léo, te amo. Bom, saiu agora a novidade aí, novo guitarrista do Whitesnake. Procede? Cara do Night Ranger. Procede. Joe Hoekstra. Procede. O que vocês acham aí? Eu acho uma ótima escolha. A gente vai se surpreender com o que esse cara vai render na banda, viu? Uma ótima escolha. E o Sérgio, lembrou de uma coisa certa, né, o Sérgio? Isso, a gente quase acertou, né? A gente tava falando do Brad Gillis, não foi isso? Quase, bateu na trave, né? Mas excelente contratação do Whitesnake, hein? Melhor, complicado. E não somente ele tocou no Night Ranger, ele tem muitos trabalhos, inclusive com os últimos álbuns do Pride of Lions, participou em algumas tracks do Jim Patrick, trabalho solo, e alguma coisa naquele Kimball Jamison, se eu não me engano, ele gravou alguns solos também. Pois é, e no meio dessa festa toda tem um detalhe que o pessoal tá esquecendo. Abre a vaga de guitarrista pro Night Ranger. Não, não, porque o Rabbit, por exemplo, já fazia Whitesnake e... Mas eu acho que ele vai sair da banda, cara. Eu acho que... Porque no texto do site fala que ele vai completar a turnê e vai abrir o gás, velho. Ele vai cumprir os compromissos com o Night Ranger. A Frontiers emitiu uma nota dizendo que a banda vai se pronunciar a respeito da possível de abrir uma vaga para mais um guitarrista nas próximas semanas. Então existe sim uma chance potencial do Night Ranger sair atrás de alguém. É, agora a verdade seja dita, por mais que ele seja um brilhante guitarrista, ele era meio compadre Washington lá no Night Ranger. Era a banda, para deixar bem claro, que é o trabalho do Brad Gillis. Quando tinha parceria com o Jeff Watson, é um negócio mais dividido. Ele vai somar mais com o Whitesnake do que no próprio Night Ranger. Eu já acho o seguinte, qualquer coisa é melhor que aquele piruqueiro. Tchau. Tchau. Então, o Doug Aspert também tinha 10 mil bandas, gente. É. Então, exatamente. Tinha o Dio, tinha... Qual que é aquele outro lá, tem o Day, lá, o projeto solo dele? Aquela porcaria. Aquela porcaria. Sim, certo. É. Então. Piruqueiro. Outra novidade aí, vocês viram aí que o Pete Way noticiou que ele ganhou do câncer, né? Pois é, que bom. Vamos pra ele, vamos ver se agora dá uma melhorada, porque diziam que ele tava bem depressivo, né? Era uma pessoa difícil, assim, de conviver, né? Talvez melhore agora. E em falar em depressão... Vai falar daquele Rebuco com o Gene Simons? É essa história aí do Gene Simmons falando merda aí. Vocês não tinham visto calado. É um poeta. Olha, se você procurar na internet, você ouve a resposta que o Nick Six deu pra ele a respeito disso. Pra quem, por acaso, não viu, o Gene Simmons soltou a boca, soltou o verbo, falando que pessoas que sofrem de depressão tem mais que se matar mesmo. E o... um poeta de boca fechada, né? E o Nick Six, que falou muito sobre isso no excelente livro Heroin Diaries, que eu recomendo pra todo mundo. Bom, ele com toda razão ficou puto. Ele inclusive disse aqui: porra, como é que você acha que um menino, uma criança de 16, 17 anos que tem depressão vai receber uma mensagem dessa, que tem mais a que se matar? Ele falou os diabos. Com certeza. Pois é. E aí o Gene Simmons enfiou o rabinho no meio das pernas e falou: olha, eu estava errado. Pode encher a língua. Verdade, ele reconheceu. Essa semana que ele reconheceu. Olha, raciocina que ele é um cuzão, mas eu acho que a mídia fez um sensacionalismo brutal em cima dessa informação. Ele deu um exemplo do tamanho dele, que era o contexto, né? Saiu do contexto brutal. Ele tava se referindo àqueles filhinhos de papai que tem tudo. Ele queria dar uma alfinetada mais do Kurt Cobain, que se matou, do que realmente uma criança que infelizmente tem essa péssima notícia de ter uma doença como uma depressão, que é uma coisa tenebrosa. Mas ele é sensacionalista, mas levar a sério o que Gene Simmons diz também é de muito exagero, velho. Mas nem o Kurt Cobain se justifica, né, gente? É doença. Cara, tanto que inventaram provar coisas, que as pessoas passam bem, tá todo mundo feliz, vai cagar, meu. Só quem tem caso de depressão na família sabe, isso é um inferno. Concordo com você. É uma doença, para com isso. Mas é o Gene Simmons, velho, sabe? Porra, ele tem um valor intelectual igual do Tiririca. Isso mesmo. Ô, Juliano, vamos lá. Você chegou a comentar que o Miss Behavior tava saindo alguma coisinha aí, é verdade? Miss Behavior tá com o álbum quase pronto. Quase não, o álbum do Miss Behavior tá pronto. Oi, Ilan. Já tá pronto, digo. Olha, mais. Eu já peguei o press-kit do Miss Behavior, já tô sabendo as paradas aqui. Só falta da play. Ah, você não ouviu ainda? Não ouvi não. Pessoalmente, eu achei muito melhor do que o primeiro. Eu achei que a banda cresceu, não só em termos de composição, mas musicalmente de uma maneira geral. Eu acho esse álbum bem mais coeso do que o primeiro. É que eu também acho que o primeiro tava meio disperso, tinha umas 10 meio metal, depois veio o ar. É isso aí. Nada. Eu gostei pra caramba desse álbum, viu? Eu acho que vai ser mais uma boa surpresa desse segundo semestre nosso. Olha aí, todo mundo vai ouvir Miss Behavior. Agora, desculpa, não adianta, gente. O Work of Art está disponibilizando as músicas do álbum novo. Meu Deus do céu. Eu acho que a minha lista do meu top 10 já sofreu uma mudança. Em falar em top 10, vamos falar da primeira banda hoje, hein? Vamos falar do Seven. Seven é uma banda que tem só membros, vamos dizer assim, desconhecidos do mainstream, né? Mas que, na realidade, esse álbum, vamos dizer assim, tá meio que engavetado há muito tempo. É isso, mais ou menos? Na verdade, não. O que acontece é o seguinte: o Seven surgiu em 89, lançou dois singles que foram co-escritos e produzidos pelo John Parr, e do jeito que a banda surgiu, ela desapareceu. E curioso, porque eles chegaram a abrir shows pro Richard Marx em Londres, então eles tinham tudo pra estourar. O que acontece é que algumas músicas desse álbum, que também se chama Seven, mais especificamente Inside Love e Strangers. Strangers era B-side, na verdade, Inside Love. Essas músicas foram regravadas, enfim, incluídas no novo álbum. Existe um boato de que eles chegaram a gravar em 90 um álbum completo, e esse álbum seria inédito até hoje. Não existe confirmação de que eventualmente eles chegaram a gravar o álbum. Não são essas músicas que estão nesse álbum? Não são. As únicas são Inside Love, que foi o primeiro single que eles lançaram, e Strangers, que ainda a versão original tinha, era Stranger in the Night. Essas duas músicas foram regravadas para esse álbum. Dois petardos, né? O disco é fabuloso. Olha, para mim hoje é o número 2 do meu top 10. Espetacular, excepcionalmente bem produzido, bem tocado. Não tá datado. Então, e se você que tá ouvindo ainda não comprou, não baixou essa porra, você não sabe a cagada que tá fazendo. Vai atrás, que vale muito a pena. Me surpreendeu demais. Assim, em termos de novidades, não conhecia, sabe? E assim, eu achei tão por acaso, vi a capa no site russo, a descrição era super boa, vou pegar. A capa meio prog, né? É. Ah, vou pegar não, mas tem, sabe, deu uma clicada no Spotify, gente. Ó, uau. Aliás, põe o link do Spotify aí pra galera conferir, quem não viu aí. É, Sergião, tá lá entendeu, né? Gostei do Seven, eu não tenho essa euforia toda que meu amigo Juliano possui, mas é um excelente álbum. Eu acho que 2014, sei lá, até agora não teve nenhum grande álbum assim que eu faço caramba, ó. Eu achei que 2013 nós tivemos até agora discos melhores, mas o ano ainda tá quase na metade, quer dizer, um pouco depois da metade. O Sérgio tá meio depressivo aí. Tô não, cara. Tô esperando. Não deixa ele vir a entrevista do Gene Simmons. Não, que é isso. Daqui a pouco eu dou uma de Vini Vicente batendo a mulher. Disparado pra mim, chute o que eu vi, música do ano. Primeira faixa, já começa. Qual é o nome da música? Chuchuquil? Chuchuquil. Não, você falou Chuchuquil. É, minha gringa, praiano. Aham. Com certeza tem várias faixas aí interessantes. Chuchuquil, Steel. Diana é gostosa, né? Pra continuar na clássica teoria do AOR, tem que ter o nome de mulher pra seu álbum ser bom, né? O que eu achei mais bacana nesse álbum deles é que quem conhece, quem tem os singles deles, eles conseguiram reproduzir uma sonoridade tradicionalmente oitentista sobre todos os aspectos, e essa porra não soa datada. É impressionante. Olha, é muito bacana, só ouvindo. É a recomendação máxima aí, porque é bom. É bom demais. Bom, o segundo álbum vamos conversar aqui hoje é o Secret. Outra surpresa, hein? Outra surpresa. Grata surpresa. Projetinho, sim. Olha, não sei o que dizer. Tem cara de ser projeto, mas... Quando eu vejo que um rapaz faz a guitarra, o baixo, o teclado e a bateria, geralmente, tirando o Rich Cotton, eu acho que é projeto. Dois espanhóis, né? E só eu achei as influências de Mr. Big super na cara ali, né? Bon Jovi, Mr. Big e Firehouse. Eu não acho que o cara lembra o Michael Bourne constipado, é o Eric Martin. Eu já achei que parece bastante Bon Jovi, aí, que tipo, vai encaixar na hora. E esse Bon Jovi mais sertanejo aí, né? Isso, sim. Tem algumas faixas ali, como a Trust Someone, é bem country mesmo. Bom, eu achei bem interessante as faixas Peace of Mind, achei bem interessante, e a Out of My Life, um riff bem stage down, assim, achei sensacional. E assim, o detalhe é que tem bastante balada, né? Eu achei bacana assim, o álbum de maneira geral, musicalmente falando, mas já tinha até comentado com você, né, Tutu? Pra mim o que pega é o vocal do Jesus Spin, que chegam, ele não é ruim, mas ele é cansativo, ele enjoa. Eu não consigo ouvir o álbum inteiro, assim, seguido. Esse mesmo problema eu vejo no álbum da Adrenaline Rush, que falaremos em breve. A voz da menina é muito chata para músicas muito bacanas. E isso tem se tornado uma tendência, tem vários álbuns que foram lançados ultimamente que sofrem desse mal. Material muito bacana, bem tocado, mas com vocalistas que deixam a desejar. Gostaria de fazer um adendo. Isso para vocês que acham que vocalista não faz diferença num álbum, bando de trouxa. Quem acha isso, pelo amor de Deus, né? Baixa o papirulito, tá? Carne. Exato. Opa, cru aí, tá? Porque o papo tá estranho. A voz faz toda a diferença. Não vem falar que vocalista. Ah, ele tá com o microfone. Ah, faz qualquer merda aí. Vocalista. Não é só mostrar a teta, não, no palco. Vai cantar. Vai cantar. Falou a vocalista do Constipada podcast. Da praia. É interessante também a faixa. I Believe in Love. Lembra muito TNT também. Outra referência interessante aí. Vamos colocar também o link aí no Spotify pra vocês conferirem. Bom, vamos falar agora do último álbum aí do programa. Esse já passou um tempinho já que a gente já ouviu, mas como deu esse delay aí no programa, vamos falar aí do novo do Winger, né? Esse novo do Winger aí, eles quando foram lançar falaram que iam voltar às raízes, procede? Procede. Procede, ele também. Falou que ia dar pra balé, queria emagrecer, ficar bonito, fazer botox, nada disso. A puta propaganda enganosa. Mas eu acho tão engraçado, todo mundo quer voltar às raízes, né? É o Kiss, o novo disco é igual o nosso primeiro, sabe? Pô, faz sentido, velho. Esse, vai pela pra amor... frente, né? É, velho. E esse disco que ele não tem nada a ver com as raízes do Winger. Absolutamente não achei nada. O que na vários debates, eu gostei do álbum. Eu acho que em termos de composição, alguns refrões me chamaram a atenção. Eu gosto de Winger. Bom, final, muitas músicas ali eu gostei, vou levar pra mim de coração. Mas é um álbum do que do Winger solo. Ah, mas assinou, olha, assina embaixo. Era exatamente o que eu ia dizer. É um álbum muito bacana, tem músicas muito legais, extremamente bem tocado, mas é exatamente o que eu ia dizer. Padrão Winger. É, mas soa muito mais como um álbum solo do que Winger. Sabe o que parece? Ele não tá um álbum linear, né? Ele tá bem homogêneo ali, tem de tudo que você imaginar, desde a faixa mais farofa, até a faixa mais adulta, até a faixa mais progressiva, até a faixa mais viajeira, tem de tudo. É, ele é um álbum diversificado, ele não é um álbum irregular, né? Como você falou, ele trafega com qualidade no meio de tudo isso, né? Mas eu concordo com a Alan, no final das contas, se você mostra isso pra alguém que não conhece a banda, mas é familiarizado com o trabalho do Keith Winger, eu acho que você consegue fazer essa pessoa acreditar que esse álbum é solo e não da banda. É como a gente tinha falado outro dia, eu tenho mais ou menos essa teoria que o Winger é mais ou menos, não pela sonoridade, mais ou menos como o Mr. Big. Sem dúvida. É uma banda com músicos excepcionais. Fato. E que você quer assistir o show do cara porque você sabe que o cara toca demais. Exato. Então, por exemplo, na faixa Tin Soldier, que é aquela mais progressiva, rapaz, imagina aquilo ao vivo, que coisa maravilhosa que deve ser. Aí os belos que ele dá, nível excelente do full ainda, tá conservado. Incrível. Eu só não entendi ainda a conotação inicial. Ele parece mais uma continuação direta do Karma mesmo. É o Winger que a gente esperava que fosse. Não tem nada de espetacular. É o Karma melhorado. Mas quando você fala que vai ser o Winger que eu gosto, entendeu? Eu gostei do Better Days Coming, achei legal. Mas eu gosto do Winger, sabe? Propaganda de cigarro, sabe? Isso. E ele me vendeu essa ideia e passou completamente longe dessa ideia, entendeu? Que o Winger tinha as músicas progressivas, milhões, entendeu? Mas a questão é que ele sempre tinha um lado mais comercial, que isso com o tempo tá meio que se perdendo. Eu quase concordo com o Alan, porque eu acho que ainda a carreira solo do Keith Winger, ele tem um pezinho mais no conceitual progressivo do que esse disco do Winger. Mas passa muito longe do Winger original, muito longe. Apesar de ser extremamente bem tocado, é um bom disco. É, a faixa que mais se encaixa no Voltar às Raízes é a Queen Babylon, que disparado pra mim é a verdade. É a faixa, vamos dizer assim, que você fala, ah não, beleza, é o Winger. As outras faixas, continua o Karma. O Karma continua. É, o álbum Karma. Beleza, gente, finalizamos aqui mais um Melodicast. Obrigado pela audiência. E vamos colocar os links do Spotify no final para vocês conferirem os álbuns. Boa. Um abraço e até a próxima. E o NinaCast acabou aí. É. Tchau. Um abraço a todos e parabéns pro Léo e pra Luciana mais uma vez. Beijo pra todo mundo. Nina, seja bem-vinda, queridinha. É, Nina, parabéns, grande Léo. E você vê que Nina mudou uma estrutura, porque o nosso coveiro oficial, vulgo Graham Bonnet do Sul, hoje era um Mordcast oficial, parte 3 agora, desse cara. Birthcast. É, ia ser, agora por causa do nascimento dessa princesa, vai ser adiado esse Mordcast a lá mandinar pra mais uma semana. Que eu espero que isso mude. Começou com uma brincadeira, mas a gente tá perdendo o controle, viu? Na verdade, agora a gente encerra a transmissão e já vamos começar o nosso bolão interno pra ver quem é que vai pra vala até a próxima semana. Engraçado. Exato. Só vou falar uma coisa aqui, que o pessoal que escuta tá por fora dos bastidores. Quando a gente começou a gravar, a primeira coisa que o Juba falou assim, tipo, vou apagar a luz. Imagine os pentagramas que devem ter lá. É pra isso que eu apaguei os copos vazios, umas cabeças de bode sangrando. Esse cara, cara, pra morrer alguém, meu irmão. Eu acho que não dura até outra semana. Acho que não. Tá, Juba, bom, galera. De todos, você é meu melhor amigo.